Bahia, a nação veio te ver jogar. Vai lá, pra cima, Bahia, a nação veio te ver jogar. Dia de festa, tricolor, vamos com raça, amor e fé. A casa cheia vai empurrar, com canto lindo e positivo pelo ar. A torcida chegou pra te ver, a torcida chegou pra te ver, a torcida chegou pra te ver. E quando a bola rolar, o tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz a torcida feliz. E quando a bola rolar, o tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz a torcida feliz. Vai lá, pra cima, Bahia, a nação veio te ver jogar. Vai lá, pra cima, Bahia, a nação veio te ver jogar. O sangue que corre na veia é sangue tricolor. Coração bate forte, que embola quando a bola rola. Bahia, amor, Bahia, ê, ê, ô. Ê, ê, ê, Bahia, ê, ê, ô. Ê, ê, ê. O Bahia nasceu pra vencer. O Bahia nasceu pra vencer. Bahia nasceu pra vencer. E quando a bola rolar, o tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz todo mundo feliz. E quando a bola rolar, o tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz a torcida feliz. E o sangue que corre na veia é sangue tricolor. Coração bate forte, que embola quando a bola rola. Bahia, amor, Bahia, ê, ê, ô. Ê, ê, ê, Bahia, ê, ê, ô. Ê, ê, ê. A torcida chegou pra te ver. A torcida chegou pra te ver. E quando a bola rolar, tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz a torcida feliz. E quando a bola rolar, tricolor joga bonito, estufa a bola na rede, faz a torcida feliz. Vai lá, pra cima, Bahia, a nação veio te ver jogar.